No ar, mais um podcast abre aspas. Sejam bem-vindos, vocês que chegaram, curtam a nossa página, assinem nosso feed e fiquem por dentro de tudo que a gente postar. Quando você assina o nosso feed, você recebe notificação quando tem podcast novo. E aqui comigo hoje, Caleb Irineu. Você não sabe nem eu. Também comigo, ele, o Juan Vieira. Toma aí, vamos lá galera, mais uma vez. Cadê os assuntos legais para pessoas legais? E ele, Vitor Sanado. É o poder do Ranger Negro. E se você tiver sugestões, críticas, ideias de próximos episódios, envie um e-mail para abre-aspas@hotmail.com ou mande mensagem na nossa página do Facebook, a gente responde rapidamente. Lembrando que o alerta de spoiler tá ligado. Hoje o nosso podcast é para falar de Power Rangers. Você que não viu o filme, vá ver o filme, depois você ouve o podcast. Se você não liga para spoiler, acompanhe esse podcast então e seja feliz. Abre aspas cast. Mas antes, meus amigos, antes de falar de filme de Power Rangers, no último podcast a gente falou sobre o possível, sobre o trailer que ia ser lançado da Liga da Justiça, e o trailer chegou. O que vocês acharam do trailer? Quem quer começar? Yippee-ki-yay, motherfucker. Demais, velho, demais. Porra, o trailer, Aquaman, tô apaixonado por você. Na moral, a Warner conseguiu devolver o respeito que o Aquaman nunca teve. Incrível. Eu acho que, pô, o que mais me marcou mesmo foi o Aquaman e o Flash. Eu acho que, pô, a solução que eles deram pro poder do Flash foi sensacional. Diferenciou muito dos poderes do Mercúrio, que a gente viu, né, no X-Men e nos Vingadores. Diferenciou bastante. É, a solução ali dos raiozinhos, né? Quando ele vai ativar o poder, começa a jorrar raio pra tudo quanto é lado. Eu achei fantástico. E a Mera. Mera. Apaixonei. Já tenho o meu possível amor ali. Platônico. E onde está o Superman, né, cara? Onde está o nosso amigo Superman? Na Fortaleza da Solidão. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. E aí, Caleb, o que você achou do trailer? Pô, cara, eu não vou falar da Aquaman não, pra você não ficar com ciúme. Porque eu sei que você tem uma relação aí com Jason Momoa. Pô, mas foi maneiro, já deu pra ver um cadinho aqui o efeito quando eles estiverem submersos, né? Que apareceu a Mera. Pô, ficou bem maneiro. Pô, ela é uma delícia, né? Cara, aquela cena de... O pouco de ação que já teve ficou muito maneiro. O Batman furiosão naquele... Não sei se aquilo era um... Tipo, uma espécie de robô, uma armadura, sei lá. Que entra naquela cena. Nossa, cara. Mas eu acho que é um novo... É um outro Batmóvel. É, eu não sei se é um Batmóvel ou se é aquela parada aí que voa, tá ligado? Eu não, não sei se também é não sei. É... Mas parecia ser tipo... Lembra daquele filme do Avatar? Aquele filme Avatar que os caras vão pro outro planeta lá. Parece uma que aranha. Ficam, tipo dentro de um robô que eles vão comandando assim. Parecia aquilo, tá ligado? Parece uma aranha aquilo, né? É. Mas... Pô, mas ele ficou... vem e fala assim, minha vez. É, pô, meu irmão. Aí o bicho pega no trailer. A musiquinha, pô, a musiquinha. Mulher Maravilha também, então, tá de parabéns. Né? Você, como Juan, o que você achou? Então, é aquela coisa, né? Quando a gente olha, vê, ai caramba, o trailer foi ótimo, né? Teve uma resposta boa, pra mim particularmente, mas é só uma crítica que eu quero dar. Cena de luta, cena final, né? Aquela parte que o Aquaman tá pegando carona com o Batman, ele vai lá, sai arregaçando, a gente já sabe que aquilo é batalha final. O ambiente ali, pra mim, parece o mesmo do Apocalipse. Não podia fazer, sei lá, de dia, em outro cenário. Parece que eles usaram meio... É porque o Zack Snyder, o negócio dele é fazer filme bem sombrio mesmo. Não, mas então, podia fazer, sei lá, em... Pra mim, eu olhei rápido, parecia o mesmo ambiente do Apocalipse. Do Batman vs. O tom da noite tava igual. O cenário, mesmo, para pra perceber, para o trailer nessas partes. É, mas eu acho que isso aí é a intenção dele mesmo. Entendeu? Mas assim, pelo que parece, eu acho que vai ser na mesma zona ali. Eu acho que vão Gotham. Ter um confronto. Aquilo ali é Gotham City. Então. É Gotham City. Mas assim, o trailer foi ótimo, né? Cara, é aquela coisa, né? Não, não é babar ovo, não é ser fanboy, mas o Aquaman foi sempre um herói bem criticado por todo mundo, né? Pelo ninguém estilo de... Quando a gente brincava de Liga da Justiça, ninguém queria ninguém ser o Aquaman. Ninguém queria ser o Aquaman. Então, cara, o Zack Snyder... Desculpa pra não ser o Aquaman, eu não sou louro. O Zack Snyder junto com o Aquaman, o Zack Snyder junto com a DC, eu acho que eles conseguiram salvar o Aquaman e, pô, o herói de todo mundo era o Batman. Eu quero ser o Batman. Hoje em dia, não. Eu acho que quem vê o filme, caramba, eu quero ser o Aquaman, cara. Que homem da... né? É, eu vou continuar querendo ser o Batman, mas tudo bem. Eu quero ser o Batman ainda também. Mas, assim, é... Lógico, o Batman é o Batman, o Aquaman, ele ganhou um... Né, o que o Flash perdeu, né? Que aquele Flash, sem comentários, mas enfim. O que o Flash perdeu, o Aquaman ganhou. Ah, e assim, eu não sei se eu vou estar falando besteira aqui. É porque a gente tem um Superman fraco, né? Ultimamente. É. Eu acho que a gente tá meio bem carente. A gente tá carente de um Superman. Aí quando vem um cara um igual Superman. O Aquaman... É, o Superman. O Superman. Entendeu? Então acho isso. Agora, esse trailer, comparado com o primeiro trailer, ele não revela nada de novo. Poucas coisas. São cenas, nada da trama. Você vê mais caixa materna nesse, né? Que antes não mostrava, né? Você vê um pouco de cada herói. Não, outro eu vou mostrar. O outro mostrou só uma, enterrada na terra, assim, uns cavaleiros pegando. As enterradas. E o que acontece? Tem uma cena também, no começo, quando começa a musiquinha a empolgar, né? Uhum. Quando o Batman fala minha vez e começa a largar o aço. Aí o trailer começa a ter umas cenas legais. E se você reparar, a gente tem uma cena da Lois olhando pra cima. Não acho que é o Superman. Mas eu acho que, tipo assim, pelo fato dela estar ali... É. Ele vai aparecer. Porque, cara... Não, cara, pra mim, vai aparecer... Pra mim, vai não aparecer. Há o menor sentido dela aparecer se ele não aparecer. Você já viu aquela... Tem um vídeo que o Zack Snyder postou? Tipo, deles fazendo bastidor. Tem até aquela cena do Aquaman rodando a lança dele, aí cai no chão, aquelas paradas. Aí pega a espada da Mulher Maravilha, assim, sai correndo igual... Naquele vídeo, parece o Superman várias vezes, cara. Andando, assim, com a roupa dele ainda. Henry Cavill, né? O nome Henry Cavill. Ele tá confirmado no elenco. Tá, então, tá confirmado. Ele assim. A única parada eu acho que ele é muito a cara do Superman, sim. Eu não, acho que de aparência, ele é o Superman. Eles escolheram... Agora, eles fizeram o Superman muito... Muito... Vou botar essa expressão... Bebê, tá ligado? Tipo, o cara... Ele é o tipo de cara que... Sei lá, não, eu acho que ele não tem noção da força dele ainda, do que mas ele pode representar. O Superman é assim, cara. Não, cara, ele tem noção do que ele pode fazer. Exemplo é o desenho da Liga. Meu irmão, ele se contém o tempo todo. Chega no último episódio, ele chega pro Darkseid e vai falar assim pra ele. Cara, até agora eu nunca usei meu poder com medo de machucar meus amigos. Eu ando como se estivesse andando em papelão. Mas você aguenta, né, Darkseid? Aí dá aquele porradão nele e, tipo... História metade da cidade. É isso daí que é Superman, é isso que eu quero ver. Tá começando ainda, então. É, tem isso. E ele acabou de morrer. Eu não sei se quando a pessoa morre e ela volta à vida, se ela volta mais experiente. A gente se for tem muitos. Se for no estilo do Harold Mitchell, né, vai voltar sanguinário. Ou né? No estilo do Jon Snow vai voltar a mesma merda. Não fala do Jon Snow, calma aí. Não, a merda que eu tô te falando voltou a mesma coisa. Repense suas calma palavras. Calma aí que eu respeito o Jon Snow. Meça suas palavras, parça. Mas, ô, assim, Ranger Rosa, qual foi? Mas eu acho o seguinte, o filme, o trailer foi lançado e o filme, o trailer aumentou o hype pra gente, né? Eu já tava ansioso, agora eu tô bem ansioso. Pô, quando começa a tocar Come Together... Pô, aquela música ficou... Eu acho que diferente dos Vingadores, eu acho que eles vão... Os Vingadores, o começo, a metade do filme inteiro é eles tentando se aceitar como equipe. O que aparece ali no trailer, o que aparenta, e o Zack Snyder não falou nada do tipo, eu acho que eles vão ser bem adeptos e aceitos facilmente uns aos outros. Só um que vai ser mais difícil que é o Aquaman. Que é o Aquaman, por ele ser turrão, ser... O cara é um homão mesmo da... Pra não falar. Tá? E é interessante isso, né? Tem a parte do Cyborg também, que é o mais novo ali da... Né, daquele Milton, ambiente, ele, pra ele é tudo novo, e ele é novo de idade também, né? O Batman já curou, o Aquaman, a Mulher Maravilha. Só ele e o Flash que são crianças, né? E Vitor, você falou que a Mera é a melhor do filme, não é a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, cara. São mais a Mera. Que isso, que cara. Que mulher, cara. Que mulher. Ah, nossa. Eu gosto de Ruivas. A Gal é, pelo amor de Deus. Eu gosto de Ruivas. Vai falar que quando você não viu o Velozes e Furiosos 6, aquela cena, ela tá indo do carro, você não chorou. Ela tava, assim, ela tava escrota. Ela tá nossa, muito magrinha. Agora ela tá... Não, agora ela deu uma marombadinha. Ela não tá comendo minha Gal. Mas eu gosto da Mera. E hoje, dia 29 de março, a Gal, a atriz, né, que faz a Mulher Maravilha, postou um vídeo no Instagram dela. Perfeito, maravilhoso. Depois... Vai lá, vai no dia 29, veja ela jogando um beijinho pra você. Se deleite. Essa parada da idade que você falou, cara, do se perceber, no próprio Batman e Superman, eles falam, o Bruce Wayne conversando com o Alfred, já dá pra você ter uma noção de que ele já é o Batman há bastante tempo, tipo, coisa de 10 anos. Ele já é o Batman 10, 15 anos. Não, e você vê até, tem uma hora que ele tá lá no carro, ele tá com o cabelo meio grisalho, né? Tá. E outra, o Gordon, ele menciona sobre trabalhar em equipe no trailer. Ele fala, bom ver que você voltou a trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe porque tem o Robin. Robin. Então, tipo, tem uma história antes, entendeu? E agora eu vou perguntar pra vocês, vocês acham que o Coringa do Jared Leto é o antigo Robin? Cara, já foi confirmado 300 vezes que não. Até não. Porque, pô, não faria o menor sentido e destruiria completamente qualquer outra parada. Eu acho que é, no caso, o segundo Robin, que aí, vai matar o Coringa. Aí mata o Coringa e vira o Coringa. É o... Tim Drake, não. É o... É o Todd. Jason Todd. Cara, inútil. Estão desperdiçando um personagem, pô, com o Jared Leto, que, convenhamos, fez um Coringa bosta... E, pô, você tem o capuz vermelho. Você vai desperdiçar o cara botando ele de Coringa. É perda de tempo. É. O filme vai chegar em novembro e a gente tá... Espera que não seja igual o Esquadrão Suicida, né? O trailer maneirão e o... Exatamente. Eu já dei a dica nos podcasts anteriores. Não crie expectativa. Na melhor das hipóteses, você vai ser surpreendido. Eu quero ver o circo pegar fogo. Vamos esperar que não leve o Oscar de melhor maquiagem também no trailer. Porra. Não, agora. Ontem saiu o trailer do Homem-Aranha de Volta ao Lar. O amigo da vizinhança voltou. Fala pra mim. Deixa eu comentar primeiro que eu falo, cara, quando lançou, quando saiu a notícia de que ia ser o Pirralho Aranha, eu falei, cara, esse filme vai ser horrível, cara. Vai ser uma coisa de... Mas, assim, eu continuo com a minha ideia porque é juvenil. Né, Homem-Aranha pra mim é o raiz. Relembrando, o Juan é hater de adolescente. É. Se você é adolescente, desvia o caminho dele. mas enfim, aquela parte do navio, meu irmão. Pô, que ele pega a. Né, sempre tem que ter essa barra que ia gostar de você, né? Com a teia. Sempre. Mas assim, pelo que eu vi no trailer, pode ser que eles pegaram só as melhores imagens e colocaram e o filme seja uma bosta. Ou não. Mas pelo que eu vi no trailer, cara, vai ser um filmaço. Se não vir igual Guerra Civil, tá ótimo. É, cara, a respeito disso, eu acho que a Marvel tá centralizando muito o poder de eventos no Tony Stark, tá ligado? Isso já tá me incomodando há algum tempo e voltou a me incomodar porque no trailer você vê já o Abutre já reclamando do Tony Stark, tá ligado? Ah, você acha que caras como Stark ligam pra gente? Então provavelmente ele vai ser o motivo por trás do ódio ali, deve ter acontecido alguma coisa que ele tem a ver. Então, cara, essa parada de ficar centralizando as coisas nele me irrita, tá ligado? Mas não vai ficar muito, por muito tempo, cara, isso. Cara, só se você ver o trailer. Não, eu mano, sei. Mano, eu acho que pelo que dá a entender pra mim, até um certo tempo dele tomar a roupa, é tudo ele. Mas isso é uma maneira deles introduzirem não só o Homem-Aranha, também no universo dos Vingadores, entendeu? Mas? É mais, porque ele, a aparição dele no Guerra Civil foi coisa foi rápida. Tipo, ah, como é que o Tony achou ele rapidão assim, só pra chamou e apareceu lá e tchau. Não, tem que ter uma historiazinha dos dois ali, e o Tony meio como mentor dele, pra guiar ele ali, dar uns passos pra ele. Que ali, também, convenhamos, entendeu? Me amarro nele, mas ele não tem menor equilíbrio mental pra claro que não, ele não, mas eles... Mas olha só, sem querer te cortar. Eu achei, primeiro, eu achei que esse trailer revelou demais o filme. É, exatamente. Cara, se você parar pra desenhar, e agora eu vou falar uma parte que eu acho, se você não quer saber disso, pula esse podcast, essa parte aí uns... Acho que aí... A gente vai dizendo, na edição a gente coloca de qual parte até qual parte. Pule para 17 minutos e 14 segundos. Eu acho o seguinte, o Tony Stark dá a roupa pra ele, aí ele deve mostrar no início do filme ele fazendo altas paradas, assim, tirando onda, porque até aquela cena que ele vai num banco e os caras estão vestidos de Vingador, né? Aí, tipo, ali deve mostrar ele tirando onda, matando todo mundo com a armadura. Pô, aquela aranhazinha que sai do peito dele que deu no teaser. Pô, aquilo dele deve ser uma espécie de drone tecnológico dele, alguma parada assim. Então deve mostrar a primeira parte do filme ele arrasando com a roupa. Aí quando surge o abutre, ele deve começar a subir o poder pela cabeça. E aí nessa parte que eu acho que entra o Homem de Ferro, onde nesse caso a Marvel tá colocando ele como um bom mentor. Porque ele tá educando o Homem-Aranha. Ele fala assim, não dependa do seu traje. Por quê? Pô, lá naquela Guerra Civil, quando ele tá lutando com o Capitão América e Soldado Invernal, ele tava dependendo do traje. Então não dependa do traje. Aí ele começa a fazer merda, o Homem-Aranha, e ele vai e toma o traje. Aí o final do filme é ele lá com aquela roupa, até mostrar que ele realmente ele é capaz de ter o traje. De ter o traje, não. Ele é um herói sem depender daquilo. E eu acho que o filme vai se basear nisso, cara. Exatamente. Eu também pensei dessa maneira. Porque o trailer revelou isso, cara. Eu acho que o Tony vai tomar a armadura... Você acabou de ler o roteiro aí, falou o filme. Por isso que eu falei pra cortar, porque quem quiser tomar spoiler... Vai tomar a roupinha e, tipo, ele vai se virar mesmo assim. Ele vai falar, não vou deixar de proteger quem eu amo. Porque no trailer ele fala pra ele não depender da roupa. Aí ele vai tentar resolver. Eu acho que... Só que mesmo assim, o Homem de Ferro vai aparecer pra ajudar ele naquele final e devolver a roupa. Eu não acho que ele vai deixar de ajudar. Como a maior parte do trailer você vê, ele tá ajudando. Quando ele tá tomando o baile do Abutre sozinho, que o Tony não tá. Mas eu acho que ele vai participar. E essa parada da roupa encaixa muito também com o próprio Homem de Ferro. Que com ele foi assim. Ele depende da armadura dele. É, então, e tipo naquela assim... cena que eles estão indo dentro do carro, ele fala assim, não é pra você fazer a mesma coisa que eu fiz. Entendeu? Não, isso não faça é, nada que eu fiz ou nada que eu faria. Que eu faria. Você tem que ficar ali entre... Na linha. É, entendeu? Cara, eu acho que assim, ele não tem moral, no filme deve explicar de repente ele cresceu, né? Mas até então, falar de roupa, de depender de roupa, ele não tem moral. E também nem acho que ele é um bom mentor pro Homem-Aranha, não. Mas ele deve se provar durante o filme, deve mostrar que mudou depois do Guerra Civil. Mas não sou hater do Tony Stark, sou fã dele, eu sou hater de outro Vingador. Não, você tem a sua vinheta agora pra hater, e é essa daqui. Hora do hater! Abre aspas. Então vamos ao que interessa, vamos falar dos Power Rangers. Filme que foi lançado quinta passada, a gente assistiu ontem no dia 28, e aqui estamos para falar sobre eles. Quais foram os nossos primeiros contatos, qual é o nosso Ranger favorito, e vamos falar qual é o primeiro contato que vocês tiveram, ou qual a lembrança mais marcante que vocês têm dos Power Rangers. Vitor, você primeiro. Pô, cara, o primeiro contato foi aquele em Rede Globo, né? Pô. TV Globinho. TV Globinha. Não, na época acho que não era nem TV Globinho, não. Mas cara. Era nessa. Mas era nessa. Né? É, tinha um canal da Angélica nesse horário que passava. E, pô. Pô, Rangers é infância, né, brother? Eu, pô. O Ranger que eu mais gostava na época, antes de aparecer o verde, era o vermelho. Quando apareceu o verde, eu me amarrava no verde. Mas aí chegava na escola pra brincar, as crianças queriam me obrigar a ser o Ranger preto. Será por quê? Eu ficava puto, velho. Eu ficava puto. Aí eu lembro quando... Esses negros maravilhosos. Quando... quando passou que o AJ era o Ranger Vermelho, eu cheguei no colégio e falei, aí, seus otários, agora vai ter que engolir, o vermelho sou eu. E, cara... Pô, a Ranger que eu mais gostei de todos foi o Força Animal. Foi um... Assim... Aquela sequência que eu peguei já Fox Kids. Então eu vi Lightspeed, Força do Tempo, Força Animal. Eu vi todos, mas esses foi o que eu vi com mais frequência. E assim, o final que mais me marcou foi o do Força Animal. Porque, pô, o final é incrível, cara. Aparece um monte de Zord que ainda não tinha aparecido pra juntar, pra derrotar o vilão que tava ultra poderoso e não tava dando pra eles. De todos os Power Rangers, o Ranger que eu mais gosto, definitivamente, é o Wes do Power Ranger Força do Tempo. É o Ranger vermelho mais massa que tem. Ele é irado, ele é engraçado e dá um couro nos otários. E você, Juan? Bom, meu contato com o Power Rangers foi na Rede Globo também. Na época, não sei se foi TV Globinho, acho que nem era TV Globinho na época. Mas foi na Rede Globo, que aí... Como tantas outras crianças, eu fiquei alucinado, né? Eu via Power Rangers, eu queria sair batendo em todo mundo, né? Normal, né? Você se sente aquela emoção toda, né? Pô, era incrível. É uma das coisas que eu, né, marcou a minha infância, né? Que é Power Rangers, até hoje eu gosto. Tá que, né, caiu um pouco com essas temporadas, foi ficando um pouco clichê. Mas o clássico mesmo, o Mighty Morph, era sensacional. E Ranger pra mim, cara, era o Tommy, o verde, né? Porque o ápice era o Ranger vermelho. Cara, Ranger vermelho. Pô, quando chegou o Tommy, cara, quando chegou o Ranger verde, que era... Foi o primeiro Ranger que aparece ao longo da temporada. Começou essa pegada nas outras temporadas. Então, assim, eu prefiro mais esses Rangers do que os que já estão ali estabelecidos. Prefiro os que chegam por... tirando aquele do Força do Tempo, que era aquele sargento, alguma coisa assim, não lembro. Tirando ele, os outros Rangers que chegavam por último eram sensacionais. Principalmente o do Galáxia Perdida, o irmão do... Magna Defender. Isso, Magna Defender, que ele era um touro, tinha uma capa, era irado. Pô, eu achava ele ridículo, mas ele era maneiro. Pô, o Merrick do Força Animal... E temporada, cara, eu também fui com Força Animal, que foi uma das melhores temporadas de Power Rangers. Depois de Mighty Morph, foi uma temporada, assim, excelente, né? E eu queria levantar uma teoria. Eu não sei se todo mundo aqui viu o filme dos Power Rangers, o primeiro filme, que eles perdem os poderes, aí eles vão pra uma ilha, né? O Zordon orienta eles a irem pra um lugar pra eles reencontrarem outro poder. Nisso, cada um pega um Zord animal e um poder de um animal. Aí, assim, não sei quem viu Força Animal, tem a Animário, tem a Princesa. Será que já seria o primeiro contato de Animário, né, nesse filme dos Power Rangers? Não sei quem viu se vai lembrar, né? Mas é uma tese que pode ser levantada, mas... E é isso. Agora com a gente que vai falar aqui é o nosso Pterodáctilo. Pô, vacilo, cara. Botaram logo de Ranger Rosa. Então, eu vou ser sincero. Em questão de Power Rangers, eu sou meio Nutella porque... Mano, o que esse cara tá fazendo? Pera. É porque, ó, na minha infância, cara, tipo assim, não era tudo que minha mãe deixava ver, não, entendeu? Tinha aqueles problemas que a gente tinha com mãe. Não, você não vai ver que isso não, isso é coisa do demônio, que não sei o que, esses bichos aí, não sei o que. Não era nem os Power Rangers, não. O problema é que eles monstros lá, tá ligado? Pô, velho, se minha mãe tivesse visto que igual da ontem, ela, nossa, vocês estão lutando com o demônio. Meu, não vai ver isso não, vai embora daqui. Aí quem conhece a mãe do Caleb, bota pra ela ouvir isso aí. Não, mãe, te amo, mãe, que abraço. Mas eu sempre... Quando eu conseguia ver, tipo assim, quando ela não tava em casa, eu assistia, mas... Power Ranger eu mais brincava, entendeu? Brincava com os moleques, eu sou tal. E a gente ficava lutando com os malucos na rua, assim, brincando. Eu gostava muito do azul. Eu não acompanhei. Como expliquei, né? Eu não acompanhei todas. Esse Força Animal, eu lembro que eu tinha até uns brinquedinhos escondidos lá que minha mãe não sabia que eu tinha. Que vinham os bichinhos assim, montavam o Megazord assim, em vez de você. Eu queria ter comprado um pra mim. Aí eles iam. Era tipo um Transformer, assim, iam desmontando assim e virava o Megazord. Pô, maneiro pra caramba. Aí, mas. A série mesmo eu não cheguei a acompanhar todas, não. Agora que tem na Netflix, né? Quem sabe eu... Tu tá ligado que já tem na Netflix uns 5 anos, né? É, cara, eu não sabia que já tinha na Netflix há muito tempo. Tem tudo, para pra ver tudo. Você é o cara da Netflix, você tem que assistir tudo, cara. Verdade, tô assistindo tantas coisas que... Olha, cuidado que você tá assistindo aí. É, cara. Não, agora tô assistindo... A Cabeça do Dragão. É, o cara falou no último podcast que queria ver A Cabeça do Dragão. Não, cara. Não, o meu contato... É porque eu assisto Power Rangers desde que eu era novinho, né? E depois que, sei lá, atingi uns 12 anos, eu parei. Então, tem muita coisa que... Depois que eu fui vendo o filme, que eu fui lembrando, né? Coisas assim... O nome. Eu só lembrava do Jason e do Tommy. Eu não lembrava... E o Billy. Não lembrava do Zack, da... Kimberly, da... Como é que é o nome da Ranger Amarela? Trini, isso aí. Mas eu, pô, uma memória que eu tenho... Duas, assim... Uma foi aqui na Petrópolis, na Praça da Liberdade. Tem uma vez que o cara se vestiu de Ranger vermelho, cara. E tava tirando foto com as crianças. Cara, tem uma foto com ele. Pô, devia ter uns 4 anos de idade com Ranger vermelho. Cara, essa semana teve uma galera que se vestiu aí de Power Ranger na Praça da Liberdade. Ficou dançando. Ficaram dançando ali. É, só que, pô, é a Nutella, né? É aquela carreta furacão da vida, né? Na época... De respeito com a história. É. Mas então, mas a minha maior lembrança, tirando essa da Simp, que não é... É de zoeira, né? Mas a maior lembrança foi uma das primeiras vezes que eu fui ao cinema na minha vida. Devia ter uns 5, 6 anos. Foi quando teve esse filme. Desse do... Eu não lembro mais ou menos do filme, mas era aquele do Força Animal também, que os... Que o Megazord deles eram os bichos, né? Que aí o Brasão era o bicho, aí apareceu o Ranger Verde, né? Não, não era do Força Animal, não. Era do... Mighty Morphin mesmo. Isso, era esse. Então, eu gostava muito desse filme. Achei um filme muito legal. Abre aspas. Então agora vamos falar do filme pra valer. Quem quer começar dando as impressões, o que gostou, o que não gostou? Deixa o Juan falar, porque... Não, hoje o Juan é momento hater, deixa... Não, velho, momento hater é sempre você. Você é o hater. O Juan é mais o equilibrado, ele fala da parte boa e fala da parte ruim. Você só fala da parte ruim ali, extremamente ruim. Prova no outro podcast. Então, Cabeça do Dragão. Fala, Juanzinho. Bom, o filme foi bom, né? Não vou falar que foi ótimo, porque... Assim, cara, vamos lá. Explicar a minha... Quanto eu odeio dormiu, adolescente. Também, mas o começo do filme é bom, né? Começa, né? Né, o ambiente ali, o vínculo deles, como... Eu achei muito rápido, meio forçado, né? Mas tudo bem, é aceitável. Aí quando todo mundo, quando tá estabelecido, quando eles ganham as moedas, etc, etc, o filme começa a ficar chato. Tipo, não podia ter pelo menos uma luta, nesse meio termo, sabe? E assim, o filme é muito dramático. Muito, muito dramático. Eu não tenho olhar crítico, olhar clínico, nem tenho perícia pra julgar tal questão. Mas assim, se você parar pra perceber, o filme é muito dramático pela questão. É todo mundo ferrado. O Billy, o pai morreu. O Jason só mora com o pai e não se dá bem com o pai. E a mulher que... Né? Vida louca. A Ranger Amarela tem problema em casa, porque é todo mundo perfeitinho e ela é a pipa voada. O outro é maluco lá e tem a mãe que tem problema. Então ele desconta na maluquice. E a Kimberly é a... É que vaza foto das amigas. É a excluída. Então assim, é todo mundo problemático. Então o filme é muito dramático. Então vai rolando aquele drama, aquela coisa toda. Agora, quando chega a parte da ação, que é o que todo mundo quer ver, ação, cara. O nego tá cagando. Quer ver faísca, quer ver soltar faísca. E não teve, cara. Tem uma explicação pra ter faísca e não teve. Mas tá bom. Né, foi ótimo. A aparição do Jason David Frank, que é o Tommy. Caraca, ele com a camisa verde e a Kimberly com a camisa rosa, sabe? Baita referência. Toda hora, tudo que eles falavam era gol. Não sei se vocês perceberam. Let's go, isso aqui é tudo pra, né, induzir o marketing, né, do filme, que é Go Go Power Rangers. Mas o filme foi bom, foi, né, não falaria ótimo, foi ó o filme, mas foi bom essa construção. Para um primeiro filme, né, como a Saban tem um projeto de fazer mais filmes, para primeiro filme foi bom. Explicou bem explicado quem é quem, o vínculo já explicou tudo. Agora, para um segundo filme, eu acho que já teria que ter ação, não ter essa enrolação para morfar, ter mais cenas de luta, colocar mais vilões, mesmo que seja aquele, os monstros de pedra lá, que não é mais o cara de barro, né? Colocar os monstros de pedra, né? Ou sei lá, aparecer outros, que a Rita disse no final do filme. Outros virão. Então, ou seja, vão vir mais vilões, né? E ter mais cenas de ação, né? Botar uma faísca, né? Podia uma faísquinha, cara. Agora tem armadura, agora tem justificativa pra ter faísca, mas foi bom o filme, teve eu gostei. Teve uma cena que eu pensei ter visto faísca, eu tenho que ver de novo depois pra... Eu vi sangue. Naquela cena que eles já estão com a roupa, já estão morfados lá já, lutando na beira do penhasco com os monstros de pedra. Antes deles pegar o Zord lá, tem uma hora que eles dão uma paradinha que eu vi tipo umas faíscas assim, foi pulseira. Mas foi tão rápido que nem deu pra ver. Mas uma coisa que eu quero pontuar, que eu achei demais, primeira cena de luta. Quando eles pulam no penhasco. Cara, e aquele chute duplo, que é clássico deles, que é até o Billy que dá. Aquele chute duplo. Pô, aquilo foi sensacional. Teve bastante coisa de service pra fã mesmo, né? Tanta música na hora que os Zords vêm. Né? Frases. Frases deles. E, cara, por cena pós-crédito, Tommy Oliver, a jaquetinha, quem é o cara? Tipo, é aquela ideia igual do Deadpool. Ó, o Cable tá no filme. Pronto. É a mesma coisa do Tommy, só não tem ator. Peidei e saí, né? Peidei e saí. E detalhe que a blusinha correndo. Que tá é a blusa que ele usa no Mighty Morph, aquela blusa listrada verde, tá ligado? É que ele sempre usou no Mighty Morph quando ele era o Ranger Verde. Então, eu gostei do filme completamente, tá ligado? Eu não tenho do que reclamar. Isso é um milagre, hein? Isso é um milagre, eu ia dizer isso agora. O que acontece? O Juan tava reclamando, né, do drama, mas eu entendi a questão. Porque, tipo, você tinha 5 adolescentes com garra, os perfeitinhos, os bons e tudo, na série. Todo mundo era bom em alguma coisa, era os top do colégio. E agora você tem o outro ponto de vista, os ferrados, tá ligado? Tipo, 5 adolescentes na merda, tá ligado? A vida deles é um inferno. E eles têm que se juntar pra fazer uma coisa boa. Então, assim, eu achei plausível. Eu gostei até da construção do poder, né? Da armadura deles. Porque eles demoram a aprender a utilizar. E, cara, se você parar pra entender mesmo, o Billy usou a primeira vez porque ele tava preocupado com o Zack e com o Jason. Então eu acho que ali eles tinham que aprender a se importar uns com os outros, gostar um dos outros, e ali o poder ia nascer em todo mundo ia conseguir morfar, né? Pelo menos foi o que eu entendi. A relação do Jason com o pai, o Jason como líder, pô, me amarrei no Jason, me amarrei na Kimberly também, até aquela parte que ela aparece no quarto dele. E do Jason, né? Você achou que isso fosse pegar ali? Cara, eu tava torcendo que não, porque no trailer tem uma cena que eles se beijam. Só que, caraca, mano. Mas não teve isso. No, graças a Deus, porque, brother, todo mundo ia ficar puto porque ela é mulher do Ranger Verde, velho. Ela é mulher do Tommy. Não faz isso. Não caga a história, não. Respeita a história, pelo menos isso. E, cara, pô, pra mim o Ranger que eu mais curti foi o azul. Porra, o Billy é demais. Eu acho ele super engraçado. E, pô, ele passa uma parada maneira, porque o cara é todo excluído. E quando ele vê, ele tem 4 novos amigos. Pô, ele se importa com eles e graças a ele, eles conseguem morfar. Eu achei muito maneiro. Até a hora que a Rita mata ele, eu achei super maneiro. Eu não entendi muito bem. O maneiro matou ele. Cara, tipo assim, eu não entendi muito bem. Porque eles respiram muito embaixo d'água. Mas pelo poder que ela usou... que na corda você vê um brilho verde, eu acredito que ela tenha usado aquilo pra enforcar ele, Porque quando eles descem pro centro de comando, eles ficam muito tempo embaixo d'água. Então... É, não é possível que ele perdeu o fôlego, né? Tipo, em 3 segundos. Embaixo d'água, lá, tempão. Não, ninguém fez uma respiração boca a boca, né? Ninguém. Pra ajudar o moleque. Não deixei morrer, não. Pô. Botar a boca ali, não. Cara, o personagem que eu menos gostei foi o Zack. Eu entendi os problemas dele, mas... Qual preconceituoso com os japinhas? Não, cara, o que que acontece? Ele é um personagem que você vê que parece um pouco forçado. Ele não passa o real problema. Ele lida, lógico, ele lida de uma maneira diferente de todo mundo. Ele tem o problema da mãe dele e tudo mais, então ele acaba que, como o Juan falou, extravasa sendo sem noção. Mas, pô, meu irmão, tipo, eu achei forçado, não achei a menor graça. Ele pegou o Zord lá e saiu correndo. Pô, ele pegou o Zord e avacalhou, cara. Pô, meu irmão, aquilo dali me deixou puto, o Jason fez o que eu faria, dar um soco na cara dele, mano. Pô, o bagulho é sério, o cara tá zaralhando, pô. Pô, na moral. E, pô, a hora que o Zordon mostra a Rita pra eles a primeira vez é fantástico, meu irmão. Todo mundo petrificado e ela, tipo, vindo pra cima deles e petrificando eles também. Eu falei, caraca, moleque. Ela ficou super malvada, pô. Distanciou completamente da Rita da série, que era aquela coisa cômica, ridícula. Porra. Sem fugir muito de quem é a Rita, aquelas risadas. Isso, né? Exato. Risada a risada, o Cresça Meu Monstro. Ela foi até meio fanfarrona em alguns momentos, mas assim, porra, 10. Dentro do que a Rita, né? Dentro do que a Rita. Dentro do que a Rita. Ela tirou 10 pra mim, porque, porra, ficou excelente. É uma boa atriz também. E foi irreconhecível. Irreconhecível mesmo. E o Megazord, cara, os Zords, assim, eu não tenho do que reclamar, porque dentro do que o filme é proposto, os Zords ficaram maneiros. Não vou desmerecer nenhum Zord, só a quantidade de patas pra alguns que parecia um inseto em vez de um triceratops ou um mastodonte. Então, assim, pô, o jeito que eles se transformam também, eu fiquei na dúvida. Eu achei que eles se transformaram por causa do cristal Zell, por isso que eles conseguiram virar um Zord só, porque eles foram jogados pra dentro do cristal e depois sai de Megazord. Eu acho que o cristal deu poder. A solução também que eles deram pras partes, cara, eu achei muito maneiro, porque tipo, o Jason não tem nenhuma função, o Jason é a cabeça ali, o tronco. Então tipo, ele vai dando a ordem pra eles, ah, o braço, a perna, eles vão fazendo pra sair na moral. Pô, achei muito maneiro essa solução, porque, cara, até hoje você não sabe, tipo, os caras entram no Megazord, todo mundo, eles já sabem controlar o Megazord, aperta tudo, porra o monstro e vai pra casa. Tipo, muito fácil pra quem nunca usou o Megazord. A mesma coisa que, pô, um cara que nunca dirigiu pega o carro e é tipo um pão de ferro. Não sabe dirigir, mas depois compra um carrão. Pica. É. Até porque eu sou bilionário, né? Bilionário. Aí, aquele finalzinho ali também, pô, teve bastante service. Apesar da única coisa que eu não gostei muito foi o Goldar, mas também eles podem dar uma outra repaginada, tipo, chegar um monstro e ela botar as armaduras de ouro nele e deixar ele mais tunado pra lutar. Mas também foi maneiro, foi bom. E esse filme também deixa muita ponta pra você fazer um 2 da maneira que você quiser, porque já tem o Crystal Zell, então pode transformar eles no Zell Rangers. Então, acho que eles confirmaram que, assim, que a gente ainda vai poder ver no cinema pelo menos mais 5 filmes. Então dá o quê? 2 trilogias. Então, com esse filme, né? Que já saiu. Eu penso o seguinte, se você for pegar a série de Power Rangers pra ver, era pra ter começado aqui no Brasil da seguinte maneira, tipo, Mighty Morphin, alguns Rangers, aqueles que a gente tá acostumado a ver, na segunda temporada, no Japão troca. Que aí, tipo, não tem aqui quando troca os Megazords, que o Tiranossauro vira um dragão e tudo mais. No Japão são os Die Rangers. Então, tipo, muda o uniforme. Eles pegam uma repaginada no estilo do Tigre Branco. O cinto, se você perceber, é diferente. Então dá aquela repaginada. Os uniformes eu até mandei hoje pra vocês no grupo. Aí seriam esses. Só que eles resolveram fazer tipo como uma saga só. Então até no espaço, Power Rangers no espaço, é tipo tudo uma saga só. Depois que começa essa... Ah, agora é um. Agora é outro. Então, eu acho que eles devem fazer a mesma coisa. Eu acredito nisso, né? É uma aposta minha. Eles vão chegar até os Power Rangers no espaço, que aí vamos pra uma aventura espacial, né? E... provavelmente vai ser a Rita de novo, porque ela foi pro espaço. Ela foi pro espaço, né? Eu não sei se ela pode ser no próximo filme ou se ela vai ficar stand-by lá no espaço. Eu acredito que deve seguir a mesma história da série. Ela vai pra Lua, né? Ficou lá e deve aparecer o Zed. Mesmo porque eles ainda têm que usar o Ranger Verde. E que nem a gente sabe que agora o poder do Ranger Verde é da Rita. Então, não sei. Pode ser que o Tommy não se integre do bem já de começo. Mas até uma parte do filme ele seja do mal. E depois eles vão e tentam deter o Zed. É, ela perdeu a moeda dela, né? No final do filme. É, cara. Porque, tipo assim... eu não... essa parte também ficou meio assim na minha mente. Porque ela vai pro espaço, a moeda fica na Terra. Mas a armadura dela não sumiu. Entendeu? Ela foi congelada. Eu acho que a partir do momento que você perde a moeda, você perde a armadura também. Seria isso. Não sei. Porque senão ainda o poder pertence a ela. E a moeda te segue. Também tem essa. Porque se você perceber no começo do filme, quando o vermelho deixa a moeda num canto, ela aparece de novo. Aparece no outro. Então a moeda, tipo, vai estar sempre com eles. E aí que... e aí que gera. Se a Rita não morreu, qual vai ser a solução que eles vão dar? Então, o segundo filme, já falando minha parte aqui, eu acho que o segundo filme vai explorar essa parte, deles indo atrás da moeda verde. Entendeu? Eles podem fazer isso. Pra, aí, enquanto eles estão procurando a moeda verde, que é da Rita, aparece algum outro vilão, um vilão menor, que esse Zed que você falou, acho que ele não vai, eles não vão colocar logo de cara, assim, já no segundo filme. Eu não acho que ele seria um vilão pra terceiro filme, tá ligado? Até porque também ele é fanfarrão, então ele é poderoso, ele mete um psicológico quando ele chega. Até porque tem a questão dos monstros de massa, que ele tuna os monstros de massa, que eles ficam mais difíceis de matar. Tem essa questão. Até que no filme eles também são difíceis pra cacete, então... Eu acho que sim, eles vão colocar um outro vilão em paralelo enquanto eles estão procurando a moeda verde, entendeu? Que aí quando eles conseguiram a moeda verde, vai dar pro Tommy, eles vão lá e derrotam esse vilão. Mas eu não... pode ser que apareça a Rita, assim, mas ela não vai ser a vilã, tipo, foco, igual o primeiro filme. Eu acho que seria um puta service se eles começassem com o Tommy já, tipo, como mal, entendeu? Mas o que você gostou do filme? O que você achou? Pô, cara... eu achei o filme muito maneiro. Porque... no começo você vê a relação assim, individual de cada um. Você vê que não falam muito do foco dos Power Rangers. Depois que eles vão pra pedreira lá, que eles acham a moeda, que eles começam a se relacionar, vão se conhecendo. E o Juan comentou isso, né? Que explicou direitinho cada personagem, deixaram tipo, tudo bem explicadinho, tanto que tem uma boa parte do filme é bem massivo, assim, é bem cansativo, te dá uma desanimada, você vê que não tem muita porrada. Mas eles explicaram bastante coisa. E já botaram, tipo, botaram os Megazord, já botou o Megazord, né? Botaram os Zord, já colocaram ainda a musiquinha, tema deles lá, no filme. E tipo assim... Irineu, tu tá com sono? Cadinho. Já teve um fanservice. Eles conseguiram explicar cada personagem. Então, assim, a gente pode esperar mais ação pro segundo filme. Mas esse primeiro filme eu achei bom. Podia ter mais ação, mais cenas de luta. Que, eles ficaram muito pouco. Eu acho que eles ficaram muito pouco tempo com a roupa. Que eles demoraram muito pra morfar lá. E eles também são bem inúteis sem a roupa, tá ligado? Porque, tipo assim, eles tomaram couro naquele treinamento. Pô, meu irmão. No treinamento você não vê eles lutando assim. É, vai aí, passando. Tipo, botou a armadura e eles já estão lutando um Kung Fu boladão, tá ligado? É, pô, assim, Ranger. Né? Os caras são bravos, mas... Eu acho que eles podiam ter explorado mais já... ter focado, tipo... maior parte do filme, eles já morfados, entendeu? Eles lutando, já que até porque usa dublê, eles podem fazer umas lutas mais insanas lá. Mas eu tenho boa expectativa para um próximo filme. Acredito que provavelmente vai ter mais ação. É, cara, eu gostei muito do filme, gostei de verdade. Eu acho que o filme foi dividido em três atos, né? Primeiro ato até eles se conhecerem, virarem, descobrirem que são os Rangers. Esse primeiro ato eu achei muito legal, porque você mostra o Jason sendo, não sendo o cara que ele era no passado, né? Nas outras séries, porque ele era o sinistrão, ou melhor, foi o que você falou, né, Vitor? Os Rangers, eles eram sempre os melhores da classe, os alunos exemplares, e agora mostrou os caras tocando terror. Mas... O moleque botando um boi dentro do vestiário do time. O Jason, ele era, né? Ele era, tipo, o capitão do time de futebol, tanto que ele ficava até meio baqueado lá. Só que ele fez essa burrada da parada da vaca, que ele roubou a vaca, acho que de outro time. Então, aí, pô, você viu que os caras, eles são marginalizados, né? Eles estavam ele conheceu o Billy e a Kimberly na detenção. Espécie de uma Febem, detenção, né? Detenção. Sei lá, o que é isso aqui? O que seria isso aqui no Brasil? Eles estavam na detenção do colégio, só que o Jason ainda tava com prisão domiciliar no pé. Tipo, saía da detenção e ia pra casa. Fora que nem deram uma solução pra isso, né? Agora que eu tô lembrando, que tu esquece. Ah, o maluco. O Billy hackeou a parada. Tá lá, né? Tchau, filho. Tchau. Mas aí eu gostei muito dessa parte, né? Até a hora que eles caem no lago e conhecem os Odin e tal. Quando começa o treinamento deles, eu achei assim, é maneiro o treinamento. É muito legal, pô. Lembra esses filmes que os caras estão aprendendo a ser herói, por exemplo. Homem-Aranha 1, deixa eu ver mais o que. O próprio Homem de Ferro, quando tava saindo daquela caverna lá. Lembra os heróis se tornando heróis, né? Mas assim... Depois, cara, que eles... Quando ficou aquela enrolação, pô, de não conseguir morfar, pô, do Billy cair na água, ali já ficou um pouco chato, porque você tá esperando, pô, os caras vão morfar. E sei lá, acho que o treinamento podia ser na prática mesmo, ter tido uns bonequinhos de pedra, porque rolou muito pouco porradeiro. Rolou muito pouco. Mas assim, tirando isso, essa parte eu não gostei, mas assim, pô, não é nada demais assim, não quero ser chato pra falar, pô, não gostei desse filme, não. Gostei pra caraca. Duas críticas agora. Pô, cara, eu sou fã, eu quero service. A música do Power Ranger não tocou 30 segundos, cara. Foi muito rápido. Pô, na hora que eles saem, que eles conseguem morfar, que eles dão aquele pulo lá no penhasco, que eles caem igualzinhos. Meu irmão, aquilo dali, cara. E aí, naquela hora, já começa a tocar a música. Pô, meu irmão, aquela luta toda ali, eu já tô desesperado. Quando eles entram nos ordens de cada um, pô, eu já tô no ápice. Aí a música para, cara. Tocaram outra música na hora da ação lá. Podia ter continuado com essa música, que eu acho que seria muito legal. Ressaltando, nessa hora da pedreira, pô, tem uma parada que eu me amarrei. Quando eles estão tomando um couro lá, tomando um couro não, né? Mas tá difícil porque tá vindo muito monstro de massa. E o Zack do nada dá um mergulho pra água, né? Aí eles pensam que ele caiu e ele volta com os Zords largando o aço. Aquela cena foi maneira tipo demais. Tipo assim, pô, eu já peguei um Zord, eu sei como é que é, né? Agora, uma crítica, né? Duas, na verdade. Primeiro que eu achei que tiveram poucas cenas de porrada, né? Com os bonecos. Podia ter tido mais. Podia ter gastado mais tempo nisso no filme em vez daquela... Toda aquela trama lá com a Rita, mas beleza. Pô, agora eu achei que os Zords, cara, não... Você não dava pra entender o que era cada um. Tirando o Pterodáctil, que era da Kimberly... O Tiranossauro também deu pra ver. Pô, mas não dava pra você ver o desenho. Parecia tudo com os cachorros. Uns bichos de quatro patas. Você não consegue ver qual é qual. E, pô, na hora que formou o Megazord, que até o Billy fala, como vai ser o nome? Mamazord? Aí ele pensa, não, Megazord, né? Quando ele fala isso, no Megazord antigo, eles ficavam todos numa sala de comando, que quando eles se formavam, juntava junto, ia cada cabeça, um chegando, né, na cabeça. Ia cada um chegando devagar, chegando na posição. Cara, essa era uma das partes mais iradas. E eles juntos, entendeu? Eles juntos no centro de comando do Megazord. Eu senti falta disso, entendeu? Mas, pô, o restante do filme foi demais. E tiveram várias referências, vocês viram? Pô, o Bumblebee, cara. Pô, foi mal aí, né? Foi mal o Bumblebee. Não, tiveram referências também. O Billy perguntou, pô, será que agora a gente é um homem herói de ferro, igual o Homem de Ferro? Ou Homem-Aranha. A gente é mais parecido com quem? Com o Homem de Ferro ou com o Homem-Aranha? Pois é, não, mas eu gostei pra caramba. Mas por isso que eu queria que tivesse mais tempo morfado. O uniforme é sensacional. Eu também achei que visualmente, assim, quando a gente via por fotos, dava até, porra, isso vai dar merda. Só que, pô, depois que tu via lá na tela, tu fala, caraca, ficou brabo demais. Eu achei interessante essa construção que eles fizeram, como se o uniforme fosse uma segunda pele, né? Exato. O Zordon até menciona que a armadura tá dentro deles. O Zordon menciona que a armadura tá dentro deles e que eles têm que encontrar uma maneira de trazê-lo, né, pra fora. Eu achei maneiro. Cara, aquele começo, né, do Zordon enfrentando a Rita, que ele joga um meteoro nela. Cara, eu achei maneiro demais. Pô, cara, aquela armadura dela de Ranger Verde é maneira. Tomara que não seja similar à do próximo Ranger Verde. Cara, eu gostei daquela cena da pedreira também. Só que, pô, aquela cena da pedreira, novamente, fazendo uma crítica, o Zack ficou muito forçado. Porque, tipo, ele chega, aí ele vê que caiu a parada, ele começa a quebrar e distribuir, tá ligado? Tipo, mano, ninguém se conhece, tu sai se intrometendo no bagulho, quebrando as paradas. Não sabe nem o que que é, se for radioativo, tá ligado? Eles podiam usar essa pedrinha deles, né? Como se fosse alguma coisa pra morfar, porque depois que eles descobrem que são Ranger e começam o treinamento, somem as pedrinhas. É, eu não lembro mais, porque até essa parte que você falou da pedra seguir, né? Cada um deles, pô, o cara deixa na coisa do quarto, quando ele vai pro banheiro, tá lá no banheiro, sem explicação. Pô, na hora de morfar, aquilo, eu não vi se fica no uniforme, em algum ponto do uniforme, mas eles podiam usar aquilo, pô. Na hora de morfar, esse mistério todo na hora de morfar, primeira vez, beleza. Espero que nas próximas tenha esse service de, sei lá, tigre dente de sabre, tiranossauro rex. É, sei lá, então, se aperta aí. O que acontece? Tem uma galera que tava com um morfador, tava tirando foto, a galera antiga, com um morfador. Ele era cinza e ele tem os mesmos detalhes, assim, do naipe do filme. Acho que posteriormente eles devem usar aquilo sim. E o Alpha? Vocês gostaram do Alpha? Pô, gostei. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, pô, que merda é essa? Mas depois, pô, achei maneiro. Ficou um bichinho maneirinho. Ficou um bichinho maneirinho. Você viu dublado? Não, graças a Deus. Eu queria saber se a voz do Alpha dublado é a mesma voz que tinha no passado. Ia ser irado. Ia ser... Não é. É do Felipe Maia, o que dubla o Sam Winchester no Sobrenatural. É a voz dele. Eu vi legendado. É, a voz do novo é do Sam Winchester? É, do cara que dubla ele. Agora, eu gostei muito, foi o que você falou, eu não gostei do Zack, né? Dos atores, eu só não gostei do ator que faz o Zack. Eu acho que, eu tava vendo, né, a lista, o mais velho é ele, ele tem 28 anos. Os outros, o mais novo, o mais velho depois dele é a Kimberly, com 23. A amarela, acho que ela tem 20 anos. É, então, só tem 20 agora. Novinhos. E o que dá pra parecer é que realmente ele é o mais velho e depois a Kimberly, né? Eu até achei que ela fosse a mais velha, né? Sei lá, mulher com o maior corpão e tal. Mas eu acho que foi por isso que ele não se destacou tanto, né? Pô, agora vamos ver o que vai ser do Tommy. Tipo assim, o cara tem 28 anos, mas o sonho de todo mundo é ser Power Ranger. Meu irmão, eu seria um Power Ranger hoje fácil. Nem ia ligar, cara. Só não seria o Rosa, porque o Rosa é o Caleb. É. Eu não aceito, não vou. Eu já aceitei a zoação já. Aceita. Aceita que dói menos. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o filme foi bom. Vamos dar nota? Pô, cara, eu dessa IMDb vez. IMDb agora, no momento de IMDb. Eu dessa vez, mesmo com os probleminhas, né, com o Zack, eu dou 4,5, cara. Dou 4,5. De 5? De 5. O de 5? 4,5 aspas que ele deu. É. Tem meio então, né? Então, ah, tá. Eu não gosto da meio, não. Ele sempre gosta de dar meio. Dá meio, cara. Dá 4, então. 4 ou 5. Me deixam. Ah, eu vou dar 3. Dá 3, o filme foi maneiro. Quanto que tu deu pro Esquadrão Suicida mesmo? Gente, não valeu o Esquadrão. Ah, tá, porque provavelmente você vai dar 5 pro Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida eu dou 1. Pelo menos, né, velho? Bate o Superman, eu dou 4. Não só, velho. Cara, pra chegar a 5 a gente tem que botar um nível bom, né? Sim. Chegar a 5 tem que ser. O filme tem que ser sinistro. Tem que me fazer chorar. 5 tem que ser um Interestelar da vida, entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Cara, pô, não. Por isso que, galera, respeita esse moleque novo, porque ele é o Power Ranger Rosa. 5, por exemplo, sexta temporada de Game of Thrones. Exato. 5, aí é 5, brother. 5. Entendeu? Mas. Você deu sua nota? 3? 3. Juan, qual é a sua nota? Cara, eu daria. Pô, vou dar 2. Não foi. Como eu disse, não foi aquilo tudo, não. Pô, o filme tem que ser bom o começo e o final, aí não compensa. Então eu dou 2. Mas foi um bom filme. Mas não acho que seria um filme de uma nota. Ó, Dou duas aspas. Eu vou mais ou menos na tua linha, mas assim, eu vou dar três aspas. Porque eu acho assim, o filme ele teve potencial pra ser muito sinistro se ele aumentasse o tempo de porradeiro, de música pra cima. É um filme de que... Era da nossa época de adolescente, de criança. Então, se você tivesse mais música de Go, Go, Power Ranger, pô, ia ficar maneiro. Mas eu gostei do filme. Quero deixar claro que 3 não é uma nota ruim pra mim. Eu acho que é uma nota... 3 é bom. Equilibrado. 3 é acima da média, né? 3 então, é bom. Eu gosto. Eu acho que na média você deu 2. Não, eu dei 3. Você deu 3, eu dei 3. Você deu 4. E aí deu 2, a média 3. Então, com 3, média 3. Média 3 é um filme bom. E eu acho que... As próximas vão ser melhores, porque as próximas eles não vão precisar mais morfar, descobrir como que tem que se morfar. Eu acho que eles vão ajustar essas paradas, assim. Eu acho que a gente vai ter mais briga com os bonecos. Tem que fazer o bonequinho de massa, tem que sair faísca. Cara, eu acho que a faísca é uma coisa que não vai sair, mas os bonequinhos de massa, acho que eles vão dar uma tunada. E eu ainda aposto que vai aparecer o Lord Zedd. É. A faísca vai vir. Vai vir. Vai ser bom. Próximos filmes, aguardem os nossos próximos podcasts. Eu acho que pode ser que o próximo podcast seja sobre os Vikings. Aí, meu irmão, vai ser tiro, porrada e bomba. Se segura, porque o Ragnar vai chegar. E aí, sai da frente, porque lá vem eles. E é isso aí. Se você ficou até o final, não esqueça, curta nosso canal de podcast, assine o nosso feed, siga a nossa página. Muito obrigado, valeu galera. Valeu, obrigadão. É hora de morfar. Abre aspas, cast.